de Jacó. Com seus raios penetrantes, a esperança de Israel, uma face radiante, ela é o alvo da lei, que surgia muito constante. Falava a profecia da estrela tão brilhante, não somente como estrela, o Senhor se apresentava, mas Isaac e o Cordeiro no altar se colocava. De Marrá, uma planta purificava em Massá e Meribá, uma rocha apresentava o arraial, uma serpente, uma estaca pendurada. E na funda de Davi era Cristo, aquela pedra balançava, balançava. E na funda de Davi era Cristo, aquela pedra.